desculpe o Awe. Eu não queria magoar você, foi ciúme sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, botins, perdi a cabeça. Esqueça. Ai, ai, ai, ai. Oh no. Desculpe o Awe. Eu não queria magoar você, foi ciúme sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Você vou roubar os anéis.